Country Listening Point chegando à sua 7ª edição. E nesse programa a gente vai trazer diversos clássicos. Mas antes de começar, a gente tem que pedir desculpas. Tivemos um problema na nossa página e os e-mails que a rapaziada estava mandando não estavam chegando. O link estava errado. Mas agora o listeningpoint.sites.uol.com.br já traz os links todos corretos. Então, se vocês quiserem mandar novamente os e-mails para a gente, já está tudo funcionando. Podem voltar a comentar, a pedir música, que a gente está lendo tudo o que chega. Hoje, um programa com gente clássica tocando música nova. Temos Shania Twain com música nova, Garth Brooks, Kenny Chesney. Vamos ter lançamento, vamos rolar música nova de Eric Church, cantor novo que está começando a despontar nos Estados Unidos. E vamos começar com um clássico. Ele, que é das antigas, mas continua fazendo sucesso até hoje. Ele é Dwight Yoakam, I Want You to Want Me, no Country Listening Point. To the top, how about you? I ain't got no blue blood trust fund I can dip into. Yeah, I wish Uncle Sam would give a damn about the man whose collar's blue. But if he don't, hell, I'll make it on my own. How about you? How about you? Truth, I think we're the chosen few, but that's just me. How about you? I still say yes, ma'am, to my mama. How about you? If I shake your hand and look you in the eye, you can bet your ass it'll be the truth. My heart with my hat when they fly that red, white, and blue. Just like my daddy taught me. How about you? How about you? Do you feel the way I do? To tell the truth, I think we're the chosen few. But that's just me. How about you? I like my country rockin', how about you? Just put me on a stage, man. Turn it up and I'll turn it loose. Yeah, give me a crowd that's redneck and loud and we'll raise the roof. Hell, I might just stay all night long. How about you? Do you feel the way I do? To tell the truth, I think we're the chosen few. How about you? Do you feel the way I do? 'Cause man, I know where I come from. How about you? Esse foi um novo nome na country music, Eric Church, How About You? E agora a volta dela, Shania Twain, música que estourou nos Estados Unidos, Party For Two. It's gonna be lots of fun. Two. Shake it, shake it. Come on, baby. me twice, cash in the big chips, gonna leave a big tip. Hotter than a $2 pistol, baby, I'm on fire. So now, now, now, now, if anyone else can either say would, I'll be down in Mississippi and up to no good. So now, if anyone else can either say would, I'll be down in Mississippi and up to no good. Yeah. É difícil de saber se o aviso de porrada é do Sugarland, Down in Mississippi, que acabou de rolar. Você é da nova música de Kenny Chesney, que tá entrando agora, Summertime. Summertime is finally here. That old ballpark man is back in gear. Out on 49, man, I can see the lights. School's out and the night's rolling, man, just like a long lost friend. You ain't seen in a while, you can't help but smile. Dashboard, young love and an old Ford, cheap shades and a tattoo and a yoo-hoo bottle on the floorboard, perfect song on the radio, sing along cause it's one we know, it's a smile, it's a kiss, it's a sip of wine, it's summertime. Temperature says 93 down at the deposit and guarantee, but that swimming hole, it's nice and cold. Bikini bottoms underneath, but the boys' hearts still skip a beat when them girls shimmy off, them old cutoffs. And it's two bare feet on the dashboard. It's a sip of wine, it's summertime, sweet summertime. The more things change, the more they stay the same. It don't matter how old you are, man, you know what I'm talking about. Yeah, baby, when you got two bare feet on the dashboard. Well, let me see. I love you like a lyric loves a melody. Maybe completely wrapped up in you. How do I need you? Well, can't you tell? I need you like a penny needs a wishing well. Maybe completely wrapped up in you. Every now and then when the world that we're living in's crazy, you gladly hold me and carry me through. No one in the world's ever done what you do for me, and I'd be sad and lonely if there were no you. How do I love? We'll count the ways. There ain't no number high enough to in this parade. Baby, completely wrapped up in you. Every now and then when the world that we're living in's crazy, you gladly hold me and carry me through. No one in the world's ever done what you did for me, and I'd be sad and lonely if there were no you. How do I love you? Well, don't you know I love you about as deep as any love can grow. Maybe completely wrapped up in you. Baby, completely wrapped up in you. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Maravilhoso, Jeff Brooks fechando a sétima edição do Country Listening Point com Wrapped Up in You e um solo de gaita fantástico no final dessa música. Tivemos antes Kenny Chesney, Summertime, ainda tivemos Sugarland, Down in Mississippi, dois lançamentos de uma vez. A música de Shania Twain, Party for Two, faz parte do Greatest Hits, CD imperdível. Tivemos também o lançamento de Eric Church, How About You, e no começo do programa, The White Orchid, I Want You to Want Me, cara que é das antigas, mas que continua fazendo sucesso até hoje na country music. Lembrando a todos que em junho nós vamos ter as edições especiais do Listening Point, comemorando 6 meses de programas. Nós já vamos chegar aí, nós devemos estar passando pela 9ª ou 10ª edição dos programas do Listening Point, e eu tô fechando um negócio com um amigo meu. Vamos ver se vai ter uma experiência muito legal aqui na edição especial do Country Listening Point nos próximos meses. O site vai ser totalmente reformulado, vai trazer comunidades dedicadas para cada um dos programas que a gente apresenta, que a gente mixa, um para country, uma comunidade para o Dance Listening Point e outra para o Flash Listening Point. Vocês vão ter muito conteúdo novo, vão ter também toda a história do Listening Point, e aguardem outras surpresas. Os programas todos especiais e 6 meses vão ter um conteúdo especial. Muito obrigado, pessoal, continuem mandando seus e-mails para a gente no listeningpoint.sites.uol.com.br, e até a próxima edição.